anos passam pela sua frente. Alguns incrédulos como tão sente gente, tentando ver em seus horizontes algo de novo que me faça um gemer de prazer. Mulheres e homens estão à sua frente, alguns gestos e faces sorridentes, mesmo morando embaixo de suas pontes, mesmo sem nada, nada, nada é o que consumir e elegir. Conta seu malandro incoerente, que já provou da Eva e agora é quente. Volta pro refúgio, atrás da fonte, até a sua ida retornar e retornar. Pela sua frente, alguns cranos vão mudando-se de gente, dando ver em seus horizontes algo de novo que me faça um gemer de prazer. Mulheres e homens estão à sua frente, alguns gestos e faces sorridentes, mesmo morando embaixo de suas pontes, mesmo sem nada, nada, nada é o que coerente, que já tocou da Eva e agora é crente. Volta pro refúgio, atrás da ponte, até a sua ida retornar e retornar. É que o fogo só perfeito no seu jeito, nada entra no ar no seu olhar. O que lhe conduz é sua alma e seu sorriso, e a louca vontade de me amar e virar já. Até o fogo só perfeito do seu jeito, até entrar no ar do seu olhar. O que lhe conduz é sua alma e o seu sorriso, a louca vontade de amar e virar já. Até que o fogo forma efeito no seu jeito, até entrar no ar do seu olhar. O que lhe conduz é sua alma e o seu sorriso, e a louca vontade de amar e virar já.